Todo mundo a pampa aí? E aí, Ki? Shot, Biba? Firmeza? E aí, Supra? Cicatriz? Dog? Certo, Big. Beleza. Em 15 segundos a bomba explode. Recusão, trouxe a fita, onde aí? Sem cartão, só xiita, invadi. Gravadora do caralho, vamos jogar baralho. Quem perder, tenho dois, fique na. Não corra, antes que alguém morra. Sou um homem bomba, no campo adversário, me pulverizar. Otário, invadi o prédio, pra destruir a estrutura e acabar com o tédio. Nas rádios, merda que vocês jogaram. Beleza e fita, de uma parte, cara mal informado. Falando na gíria, dizendo que é da rua, ei, ei, ei. Não, vim da rua e nunca te trombei. E lamento seu tic-tac, o tempo parou no tempo. Gravadoras e rádios, vocês me dão espaço. Eu te dou o rap nacional, o verdadeiro. Gravadora do carro, vamos jogar um baralho. Quem perder, sai, quem perder, sai. Gravadora do carro, vamos jogar um baralho. Quem perder, sai, quem perder, sai. Gravadora do carro, vamos jogar um baralho. Quem perder, sai, quem perder, sai. Gravadora do carro, vamos jogar um baralho. Quem perder, sai, quem perder, sai. Já puto aqui pariu. Sou chita guerrilheiro, isqueiro, pavio, tô fogo no ponteiro. Invasor de gravadora, sou invasor, sou organização, sou chita, sou tomando nosso espaço de assalto. Vai não reclamar, e você não é capaz de ter irmão. Grupo bom como Armagedon, da Fica Brasil, que chegou a mil e fez o boom. Ocidente isolou, agora é a nossa vez, solta o potencial gay. Mano de fé. A punk está aqui, o que você vai fazer? Fecha a gravadora ou o couro vai comer. Somos muitos, o tempo vai fechar. Seu estúdio, Chita vai tomar. Sem licença, tô louco, vou invadir. Vai, vai. A cabeça do empresário eu trago aqui. Vai, vai. Essa guerra eu venci, Chita vai destruir. Esse som que faz o público dormir. Vai, vai. Não, não chores mais, sou de Niná. Não existe mais Chita, invada a gravadora. Pra tirar os incapazes, a medalha de mérito. Ganhado na batalha pra tifaria, derrotado e forcada. Gravadora do ca... Vamos jogar um baralho. Vai, quem perder, sai, quem perder, sai. Gravadora do ca... Vamos jogar um baralho. Vai, quem perder, sai, quem perder, sai. Gravadora do ca... Vamos jogar um baralho. Vai, quem perder, sai, quem perder, sai. Gravadora do ca... Vamos jogar um baralho. Vai, quem perder, sai, quem perder, sai. Sou rap, sou sim. A porta rua, sou radical sim. Sou e exemplo figura. Pra rádio, fui na gravadora da rádio. No baile, perdido a chave. Fiz o plano, Chita invade. Ouviu, meu jogo é forte. Ouviu, eu tenho as da zona leste. O valete da zona norte. Então, meu jogo é forte. Então, vou dar o corte. Então, eu sou Chita, truco, ladrão. Aí, pichote, da minha parte tá tudo certo, morou, mano? Então, truco, desce lá no carro lá, mano. E avisa pro dog deixar o chave no contato, falou? Firmeza, mano. E aí, Big, tá tudo no esquema, truco? Já, cara, tá tudo armado, é só acionar, mano. E aí, Ki, tudo jóia aí? Tudo, tá tudo nos esquemas, as bombas tá tudo acionada, pronta pra explodir. Aí, então, mano, cadê a Bíblia e o Cicatriz? Tá do lado, mano, no outro estúdio. Então vamos procurar eles, mano. Pera aí, espera um pouquinho. Ô, Cicatriz, demorou, hein, puta. Atirei mesmo, mano, o pilantra embaçou. Mano, Biba, vamos embora, Biba. Aí, meu, essa mina não para de reclamar, meu. Cala a boca, Badia. Não, deixa eu fugir. Meu, vamos embora, Biba, vamos embora. Deixa, vai todo mundo morrer mesmo. Ó, vamos pegar a escada, pegar o elevador, tá quebrado, falou? Vamos sair fora. É, maloqueirado, agora vamos ouvir o som que é da pesada, ouve só. Gravadora do carro, vamos jogar um baralho. Quem perder, sai, quem perder, sai. Gravadora do carro, vamos jogar um baralho. Quem perder, sai, quem perder, sai. Gravadora do carro, vamos jogar um baralho. Quem perder,